pensando o que está em mim. É como a chuva que cai. Volte e me faça sorrir. Estou cansado de chorar. Vem me abraçar. Estou tão só. A noite é tão cruel. Tornei me aquecendo essa noite tão fria. Vocês! Por você, sem saber porque se foi, se ainda vai voltar. Não consigo aceitar. Não faz, não faz assim. Você pode matar. Você chegou devagar, como um anjo a pousar. Me acolheu em teus braços e me levou pra voar. Me fez amar, quebrou meu coração. E hoje eu não sei mais voar sem tuas asas. Meu, oh, espera por você, sem saber porque se foi, se ainda vai voltar. Não consigo aceitar. Não faz, não faz assim. Você pode matar meu coração. Coração. Liguei pra te dizer que eu não posso te esquecer. O que eu sinto não é só uma paixão, o que eu sinto é amor. Você se entregou e assim me conquistou. Você me fez feliz, foi tudo que eu quis e eu não dei valor. Eu me deixei então levar pela ilusão, mas eu me arrependi, então eu percebi que magoei teu coração. Você tá tarde demais, eu deixei tudo pra trás. Vai te pedir perdão e não vai ser em vão. Vamos tentar recomeçar. Essa dor que está em mim é como a chuva que cai. Eu vim aquecer nessa noite tão meu. Oh, espera por você. Porque se foi, se ainda vai voltar. Não consigo aceitar. Não faz, não faz assim. Você pode matar meu coração. Oh baby, precisa de meu coração. Meu anjo, sem você não pode. Meu coração, oh baby, precisa de você aqui. Meu coração, oh baby, sem você não pode pulsar. Meu coração, oh baby, sem você não pode amar.